37. Posta 37, José Tornado, 143. Sociedade 590, no Parque Militar, líder de estacionamento, já teria informação do POB Autonomia e Alternativa? Copiado, chame para o táxi. O 273, chame torre, 118, décima meia. 26 agora, no localizador, 1-1-1-2-7-3. Chame 7-2-0, autorizado, alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2 nós. Autorizado, TAM 3567. Direto, Alefa, obrigado. November 7040, November, tá visual com a cabeceira 17? Afirmativo. Feito, autorizado, pouso na cabeceira 17, informe no solo, vento 150 graus, 129. Autorizado, pouso na cabeceira 17, informe lá no solo, 7040. Salvador, no 273, boa noite. Na cruzada externa, baixado para baixo. 7, continua a aproximação, guardando autorização de pouso 273. 273. O Tela Limatão estava na proa do farol de Itapuã. Afirmativo. Se possível, a senhora dá pra gente, pode proferir com a proa da RMA? Aguarde, foi na proa do farol de Itapuã, na proa de RMA, o senhor interfere na aproximação. É, eu tô aguardo, viu, Atão? Livre pouso 273. Livre pouso no 07 tráfego 273. Tudo ativo, hangar aí à sua direita, na bata, observe a estabilização do solo e considere o solo aos 5.5, frequência livre estacionar. Decolou, 5.5, controle 208. 208, obrigado, uma boa noite. Torre Otamo Lima Tango, 1-1-8, décima meia. Outro Olha o EB 6720 decolado, né? Dael, pode curvar direita para onde Dael? Objeto 6720, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Está autorizado a voar direto Dael, após Dael Leda, após Leda Bidia. Então vai voando nível 360, à esquerda Dael, Dael Leda e Bidia 6720. Maravilhão, graças a Deus. 3567, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 0, alternando 126 decimal 0. 180 decimal 0, obrigado, boa noite. Ô Salvador, boa noite, voo 601, cliente da Delta para o Galeão. Galeão 360, está autorizado via pêndulo 10 após rosa no plano. Decola 10 direita, da El Leda Brise a saída. Controle opera 1208, aciona 5527, quanto isso? 360 autorizada, pêndulo 10, decola, pista 10, curva direita, da El Leda Brise 208, 5527, bom, 601. No cotejamento correto, quando promoção em pushback acionamento, confirma a posição? 04, 601. 04. O Força Aérea 2590 autorizar o táxi até o ponto de saída da hotel, quando lá chama a torre 1186 para o cruzamento com a Justino 020. Solo Gol 1273, livrou. Livrou, táxi Alfa, reportando para o Juliette, Gol 273. De Alfa, reportando para o Juliette. Salvador, boa noite, Gol 925, coordenado 240, Brasília. Oi, Bel, descida 5495. 5495, desça para nível de voo 1-0-0. Temos o 360, não temos a CHZ dos 240. Desça para nível de voo 100 e chame o controle de frequência 120, décima 1. 120, boa noite. Boa noite. Pois pela Delta, para ingresso na Alfa, torna a chamar o solo frequência 29, ok? Gol 273, Juliette, para o 03. Para o 03, Gol 273. Taxi Alfa, reporta antes do Juliette, Força Aérea 2590. Reportará antes da Juliette, Gol 2590. Juliette, Pátio, Índia e Alfa e no ponto de espera da 10, Torre 186, Força Aérea 2590. Juliette, Pátio, Índia e Alfa 2590. Controle 6720, pode voar da presente Bridge? Objeto 6720, chame agora Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25 e solicite ao mesmo. 251-3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Como é que serra? Boa noite. O padre que encontra? Obrigado, Eco. Mike Sierra, guarda de cópia. Fusca, transição caso. Cienche 2590, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Copia? Autorizado, Salvador Aracaju, nível 150, decola 17, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, o controle de Salvador opera em 1208, aciona 5511 no cotejo. Correto, Eco Mike Sierra, informe IPOB autonomia e alternativa. Mando 06 a bordo. Acionamento, táxi e decolagem no pátio 5, chame a torre no 86, o ajuste no 020, bom voo. Siga. Oi, Silvio. É, referente ao diesel, a nossa mudança tá, tem um PSL 059 referente ao diesel 240. É o PSL 059. Eu entendo, mas para o senhor prosseguir no nível 240, que é o nível inferior, o senhor tem que fazer uma CHZ de rota, porque a rota que nós temos aqui é via Pazulu 17. O centro está esperando o senhor pela Pazulu 17. Então o senhor tem que modificar também a rota. É, pois sim, tá modificado e passaram o que está nesse PSL 059. Vou coordenar com o centro então, o Gol 925 QSL 059, é isso? Afirmativo. Sim, vou coordenar com o centro e já retorno. Então, 3897 Guarulhos, autorizado 340, decola 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, intercepta Pazulu 16 após seguir conforme a rota do plano. O controle opera em 120 decimal 8, aciona 5533, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 90, curva direita. Saída da El Leda Bridge, intercepta Pazulu 17 conforme a rota. Controle 120, decimal 8, transponder 533. Correto, 3897. Quando transforme pushback acionamento, confirma a posição. Chamará pronta no 05. Sim. Agora sim, Oceaner 6259. Transformação Eco 380 Guarulhos. Oceaner 6259, Guarulhos autorizado, nível 360. decola da 1-0 com curva à direita, saída da Leda Bridge. Intercepta Pesulu no meio após, conforme a rota do plano. O controle Salvador opera 1208, aciona 5523, coteja. Autorizar 360, decola da BR, primeira direita, Dael Leda Bridge, pelando Pesulu no meio, 1208, 523, Xander, meia, 259. 5523 no transponder, quando condução e possível acionamento, confirmando a posição. Posição é a 9. Sim. Autorizado, acionar a chapa do táxi, como é que será? Alessa 2590, da presente, ou direto Alessa? Direto Alessa 2590. Comandante, fiz coordenação diretamente junto ao plano de voo Recife e o mesmo nos informou que será necessário efetuar realmente uma CHZ, ok? O QSL, a nível de informação aeronáutica, não é levado em consideração. Tem que ser feito uma mensagem de mudança CHZ para o senhor prosseguir na rota inferior. 601-4, pede acionamento. Livre, chame táxi. Livre, vai chamar táxi, 601. C590, chama agora o centro Recife em 1288. Corrigindo, 128 decimal 0, alterna 126 decimal 0. Gente, Recife agora 1280, alternando 1260, 2590, boa noite. Boa. Meia dúzia a bordo, não é isso? Táxi autorizado, reporte para ingresso na pista, o Eco Max Serra. Sim, chegou o 925, eu vou coordenar com a IS, assim que a mensagem chegar no sistema, nós iremos autorizá-lo. E provavelmente você vai prosseguir pela Upper Zulu 8. Da pela Zulu 8, confirmando Zulu 8, e a saída é a mesma, a Boa Elefa. Já do ingresso, é como é que serra, porte alinhado pronto, cabeceiro no 7, é como é que serra. Alô Salvador, voo 1567, o gate é o 7, pushback acionamento. É livre, chame táxi. Autorizado, 67. Via Envia Alfa até o ponto Sera, quando chama a torre, frequência 1186, estado 0020, bom voo. Envia Alfa, 2660. Boa noite, 3606, precisando 1980 para 1950 com a Eco. 3603, boa noite, chegada Mari, desça para 2000 pés, prossiga direto ITAP, o altímetro no 020, nível das restrições de altitude 3603. Ok, para 2000, para autorizar direto ITAP, dirigente Otan 3603, na vida 3603. Parada 10-9. Sente no meio 01, mantenha o ponto de espera. Livre decolagem 130, com a 12-9, Eco Max Serra. Cerrado Romeo Romeo Golf, acena identificação, desça para 4 mil pés para o Odipelô, o altímetro no 020, Romeo Romeo Golf. 4.120, existe, Romeo Golf. Estabilizou o 3894. 3894, completa ele, Torre 1 no 8, decimal 6. 86, boa noite, 3894. Max Serra decolou, Zuno 8, chama agora o controle, frequência 1208, boa noite, Eco Max Serra. Agora controle 1208, Eco Max Serra. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Eco Max Serra. Eco Max Serra, boa noite, contato radar de decolagem, suba 1050, saída PUCA. É ascensão 1050 na PUCA, Eco Max Serra. Salvador, boa noite, da 3894, tá na final, baixada travada, passando externo agora. 3894, tem pouso livre, 140 graus, 12 nós, 3894. Gente, livre pouso, 3894. Salve Salvador, voo 1567, falando para o táxi. A parte está 151, alternativa com 20, 3 horas e 44. Não consegui copiar o POB, confirme? 151. Via parte do Inze Alfa, até o ponto de espera, quando chama a torre, 1186. Bom voo. Livre táxi, parte do Inze Alfa, 186, na, quando o próximo ponto de espera, o voo 1186. Prossiga. Poderia coordenar junto ao controle da Caju a proa do Alfa Romeo 363, senhor. Vamos coordenar, aguarde a confirmação. Guardando, certo. Motor Gol 273. Gol 273. área Confins, temos o 367,